Manda sua opinião pela internet. Os favoritos. 5% empate, lá vem o Brasil. 12% Paraguai, lá vem o Brasil. Olha o cruzamento, olha o gol! Marcelinho Brasil, 1 Brasil 0 Paraguai.